Aqui é um áudio do blog do Evangelista. Eu sou o jornalista José Evangelista. E quero falar sobre. Eu vou falar sobre os plantões, plantão de delegacias e as distâncias que a polícia tem que levar os presos até essas delegacias, até a delegacia de plantão. O que é que acontece? Paulistana tem apenas um delegado. Então, o delegado, ele, como qualquer outra pessoa, ele precisa, ele tem a vida humana dele, né? Ele precisa ter a folga dele, ele precisa ter os momentos. Diariamente todo mundo trabalha e tem sua folga. Chega o final de semana, é mais necessário ainda ter uma folga. Então, um delegado, ele tinha que ficar responsável por Paulistana 7 dias da semana. Se acontecesse um crime no meio da semana, no final de semana, de madrugada, o delegado tem que estar ali pronto para atender isso. Então era uma coisa humanamente impossível. Algo assim meio que desumano deixar um delegado numa situação dessa. Uma pessoa, um ser humano dessa forma. Então, os delegados decidiram, delegados de várias cidades, como viu que não tinha como continuar a coisa como estava, resolveram combinar de as delegacias de vários municípios, de regiões, né? Resolveram combinar de revezar o plantão. Então, o que é que acontece? Quando o plantão é paulistano, a paulistana recebe todos os presos de flagrantes de Pio IX, Fronteiras e Simões. Então são quatro delegacias, que tem quatro municípios, que cada um tem delegado que são responsáveis por vários municípios. Então, por vários municípios. Paulistana, o delegado aqui é responsável por pelo menos aí uns cinco municípios. Então, quando juntar tudo isso, deve dar muito mais do que deve dar aí uns 20 municípios que o delegado tem que dar esse plantão e receber tudo isso. Mas não é isso que a gente está falando aqui nesse momento. Além disso, há outro problema, que é a distância. Nesse final de semana passado, o plantão era aqui na delegacia de Paulistana. E aí nós encontramos a viatura da Força Tática de Fronteiras, que se deslocaram. Fronteiras fica a 177 quilômetros de Paulistana. Então eles vieram, trouxeram o preso até a cidade de Paulistana. Ele foi preso, a pessoa foi presa por embriaguez ao volante. Então eles tiveram que trazer o preso até aqui. Então eles voltaram, né? Então são 177 para vir, 177 para voltar. Então isso aí já é ruim, já é ruim. Agora imagina se eles estão lá, eles prendem outra pessoa. Há um outro crime. Eles prendem a pessoa, eles vão ter que voltar novamente para vir deixar esse preso aqui em Paulistana. Dá 177 quilômetros para deixar e mais 177 para voltar. Então é um desgaste, eu acredito que seja um desgaste aí para os policiais. Imagina aí, todo preso que você pegar, um preso em flagrante, você tem que andar uma distância dessas. Porque né, a delegacia lá de Fronteiras, ela não recebe presos nesse dia, porque o plantão é paulistano. Também acontece o quê? O dia que o plantão é Fronteiras, o delegado de Fronteiras é responsável pelo plantão e dá o plantão para toda a cidade de Paulo, para todos os municípios que tem essas delegacias, né? Simões, Fronteiras, Pio IX e as cidades vizinhas dessas delegacias. Então, como eu já falei, em torno aí de 20 ou mais municípios, fica responsável por mais ou 20 municípios. Então, a Força Tática de Paulistana prende alguém aqui. O plantão é em Fronteiras. Aí a Paulistana tem que. A Força Tática pega o preso, vai apresentar ele lá em Fronteiras. Por exemplo, aconteceu um crime em Paulistana ou um crime em Acamã. Aí a Força Tática vai verificar onde é o plantão hoje. Aí tá Pio IX. Fica a 210 km de Paulistana. A Força Tática tem que pegar esse preso, porque o plantão é Pio IX, não tem um plantão em Paulistana, porque o delegado daqui está de folga. O plantão de Fronteira está de folga, de Simão está de folga, porque é final de semana. Esse plantão funciona no final de semana. De sexta, parece que começa na sexta, termina no domingo. No meio da semana não, todas funcionam normais. de segunda a sexta, não sei até que horas de sexta, mas Simões Fronteiras e Pionono e Paulistana funcionam normal. Quando chega no final de semana, aí só uma funciona. Só uma tem o plantão. E aí atende todas as outras. Se torna uma demanda até gigantesca, né? Então, acontece, se for plantão de Pionono a 210 quilômetros daqui de Paulistana, a Força Tática ou qualquer polícia aí dessas cidades aqui vizinhas, Jacobina, Acauã, Betânia, Queimada Nova, se elas prenderem alguém, tem que conduzir até Pio Nono e apresentar esse preso lá. Aí se eles voltarem, se tiver 10 crimes, eles têm que ir lá 10 vezes voltar. Se caso foi em horário diferente. Porque se acontecer no mesmo instante, não. Aí faz uma viagem só. Mas aí o cara cometeu um crime pela manhã, eles vão levar pela manhã. Se eles chegam aqui perto de meio-dia ou à tarde e há outro crime, eles têm que voltar com esse preso novamente para lá. Então isso aí mostra o sucateamento da segurança pública. Como é que a gente vai confiar numa polícia numa situação dessa? Não que a culpa seja dos policiais, não. É porque é um sistema perverso. Né? Um sistema perverso. Se tratar a segurança pública dessa forma. Então, o final de semana tem um plantão. Tem um plantão que não é muito bom. Não é muito bom de jeito nenhum. Então, assim, o que a gente procura saber? Por que essas delegacias. Por que que ficou tão longe? Pionono, fronteiras, assim, essas distâncias tão longas. E aí parece que os delegados eles se juntaram, aí foram formando, os quatro delegados combinaram ali, quatro combinaram ali. Paulistano foi combinar com outras delegacias que estavam sobrando, parece. E aí não restou alternativa de Paulistano trocar os plantões com essas três cidades: Simões, Fronteiras, Pionono. E Paulistano, são quatro, reveza. Toda semana eles estão à escala. Essa escala muda, vai mudando. Todo final de semana é uma delegacia responsável por todas essas outras citadas aqui, as quatro, né? Uma fica responsável pelas quatro. Então, isso é que é o caos, é um caos na segurança pública do Piauí. Então, vários lugares estão sendo feitas assim, está sendo feito assim, o plantão. A esse revezamento. Agora, não sei como citar essas distâncias tão grandes como pegou Paulistana dessas outras delegacias. Então, a polícia militar que prende, que está nas ruas, né, que tem maior número de apreensões, quase 100% das prisões em flagrante são feitas pela polícia militar. Então, esses policiais têm que ficar deslocando, fazendo uma custódia, parecendo. Agente penitenciário carregando preso em longas distâncias, em vez da polícia estar nas ruas fazendo um patrulhamento, observando para que novos crimes existam, aí sai até outra cidade e fica até descoberta. Fica uma cidade menos segura, porque se a polícia não está aqui, a polícia está aqui, a força tática está lá em Pionono, foi deixar um preso lá em Pionono, a 210 quilômetros. Então fica esse buraco aberto aqui, ou seja, quando eles estão lá, aqui fica menos seguro. Gera uma insegurança nessa região, porque diminui a quantidade de policiais. E até uns policiais que já são preparados para ações mais especiais, né? Que é um grupo especial. Então, o que era que eu queria passar para a população é que muita gente não sabe. Talvez muita gente já até sabe disso, principalmente quem já precisou. Da polícia, dos serviços da polícia, que houve o flagrante prisão, então sabe que a situação é essa. Mas para a maioria da população que não se envolveu ainda, né, não precisou da polícia no final de semana, não sabe disso, né? Como que está funcionando a delegacia. Então, aí tem que, se houver um problema desse, aí tem que se deslocar. Muitas vezes teria até que a vítima seria vítima duas vezes. Além dela ser vítima do criminoso, ela ainda é vítima do Estado, porque ela tem que ser levada numa distância dessa para outra cidade. Ou seja, uma pessoa que já tá ali com seus direitos violados, aí receber esse tratamento, ainda ter que ir até andar 210 quilômetros para prestar um depoimento. Então é uma situação um pouco não, muito difícil, uma situação complicada. É o sucateamento da Secretaria de Segurança Pública, né? O sucateamento da polícia.